Portal do Arrocha. Depois do garçom, agora vem o frentista. Ah, frentista. Sei que tô parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas me escuta agora. É que eu marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí. O pensando bem, tô achando que ela nem vem. Eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frentista, esse 100 conto eu vou gastar com ela. Me tira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista, esse 100 conto eu vou gastar com álcool. Mentira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista. Para, Thiago. Ela nem vem. Eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frentista, esse 100 conto eu vou gastar com ela. Mentira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista, esse 100 conto eu vou gastar. Tira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela parar. Quero ouvir. Aô, frentista, esse 100 conto eu vou gastar com água. Isso aí, vai. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista, esse 100 conto eu vou gastar com água. Tira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentista, frentista. Ô, frentista, isso é Diego Dourado.